você que construiu uma máquina do tempo? 0.21 gigawatts! Ah, olá! Tem alguém aí? Mandaremos você de volta pro futuro! Muito bom, a dublagem. Estamos começando aqui mais um debate que é sobre dublagem. Dennis Brown. Com a presença do seu Kleber, seu Henrique, né? E uma voz feminina que eu não sei se vai falar com nós aqui. Ela tá ali. Você vai falar uma boa tarde pra gente? Oi, pessoal, boa tarde. É, me chamo amiga. Leia, prazer. É a nossa amiga Leia. Boa, boa, boa. Então, gente, agora eu tô debatendo aqui o seguinte, ô Kleber, que eu penso assim, filme dublado, do Brasil é o melhor, são os melhores, cara. E o Henrique tá com outra posição aqui. Não, sabe por quê, ô Clebão? A posição do Henrique todo mundo conhece, né? Mas pode não, é radical, um jornalista radical, já falei pra ele. Não, sabe por quê? Acho que é assim, a dublagem brasileira, a indústria fonográfica brasileira, eu acho ela muito hipócrita. Em que ponto que eu falo isso? Por exemplo, um filme brasileiro, o que mais você vê em filme brasileiro? Palavrão. É. E quando ela vai dublar, a mesma indústria, ela permite palavrão num filme brasileiro, mas a mesma indústria na hora de dublar um filme americano, ou sei lá que país que seja, na hora que o cara fala um palavrão, ela coloca um bobo, um idiota, né? Ela realmente, não segue literalmente o é hipócrita. O roteiro. Tropa de Elite. Assiste Cidade de Deus, como é que você vê palavrão? Aí você vai ver um Velozes e Furiosos, que é um filme que tem palavrão pra cacete. Assiste um filme que tem um bobo, que tem um otário. Foi feito em 75, né, que é um clássico do cinema nacional, que é A Banana Mecânica. Tá bom, A Banana Mecânica. Assiste esse filme, tem muito palavrão. Agora uma pergunta. Ah, é lógico que esse filme foi uma alusão ao Laranja Mecânica de Stanley Kubrick. Puxando a sardinha pro lado da dublagem, a memória afetiva, gente, quem viu De Volta para o Futuro na televisão, do primeiro dublagem, é BKS, o filme que eu vejo memória afetiva. Dublado. Você tem que ouvir ver dublado. Você não vai mais pra entrar na sua cabeça. Voz. A Múmia, assisto só dublado. Porque a voz do cara combinou direitinho com o cara. Do Brandon Fraser? Senhor Guilherme Briggs, que é um dublador nerd. Diretor de dublagem também. De Volta para o Futuro, eu vejo e só dublado. E Herbert Richards é um ícone, né? Herbert é a melhor empresa de dublagem. Um ícone. Eu sou tão louco que eu coloco dublado e com a legenda ainda. Eu também pra ver se. E é diferente. É diferente. Vamos perguntar pra nossa amiga Leia o que ela acha do ela é filme dublado ou legendado, hein? Dublado. Dublado? É. Mas por que você não gosta desse filme legendado, Leia? É, por quê? Qual é a razão? Porque eu não consigo prestar atenção no filme. É que nem eu, não dá pra prestar. Não consigo prestar nos dois ao mesmo tempo. Alguém tem Sky aqui ou não? Sky? Não, eu não tenho. Na Sky, o filme começa pontualmente. Se vai começar às 22, começa às 22. Entendi. E eu sou tão ruim pra ver filme agora, né? Que 22 de uma eu já tô dormindo. Nem passou as letrinhas ainda dos atores e tal, eu já tô dormindo. Ou mas seja, esse negócio mim, aí tem que ser dublado, porque eu não vou conseguir prestar atenção. Esse motivo que a Leia falou, porque ela não consegue prestar atenção. Do que ela lê ou ela escuta o que a pessoa tá falando? Ou ela presta atenção na imagem ou não? É mais ou menos isso. Entendi. Ou você não consegue. Ou você tá lendo o que tá lá embaixo, ou você tá vendo o personagem. Exatamente. Sabe o que isso significa? Sabe onde tá o erro disso aqui? Não tá agora. Tá na escola, quando a professora vai fazer ditado, o aluno não consegue escrever enquanto o professor tá falando. Ele espera o professor terminar de falar pra ele escrever. Tá muito isso, tempo esse erro aí. Tá. Agora, Paulinho, você quando vai assistir clássico da Sasha Grey, como que é? É legendado? Não, a Sasha Grey é original, né? Não tem sentido botar uma mulher dublando a Sasha Grey, porque você quer o que ela tá fazendo ali, aquela atriz, o que ela faz, não tem condições. Você quer ouvir a voz dela, você não quer ouvir a voz. Exato. Uma brasileira tem que imitá-la, você não vai conseguir. Mas são categorias diferentes, Kleber. São categorias diferentes. Agora. Se você falar assim, a dublagem brasileira naqueles Polishop, aí sim, eu vou cuidar. É ridículo. Não, Cine Privé. Tudo bem dublado? Horrível. Dublado. É do My God. Desse daipo. Não, você não conhece o que é Cine Privé? Sei sim. Passa lá na Band. Eu sei que eu assisti. Mas resumindo, gente. E eu e o Paulinho somos tão velho que não era nem Cine Privé, era Sexta-feira Sexo, lembra? Exatamente. E aí mudaram E tinha o Cine Trash com o Zé do Caixão, exatamente. E aí. E aí mudaram pra Cine Privê no sábado à noite. Exatamente. Mas era sexta a sete. Deixa eu fazer uma pergunta. Fala. Fala a pergunta. Aquela mulher do Nick Simons lá. É aquela. Ela, Amanda Fred, é a coelhinha da Playboy. Coelhinha da Playboy. Já foi. Coelhinha da Playboy. Aquele cinema várias que tem lá em cima, como é que funciona? É o Flórida? Flórida, Cine Flórida. Como é que funciona? Nem queira saber. Ah, fica seu critério. Aí tem sempre, deve ter sempre um travequinho lá. Exatamente. É sério. É sério. Ali é pra já teve amigo meu que se, já teve amigo meu que saiu correndo daquela porra ali. Porque os travecos queriam. Porque os jatos estavam vindo forte. Tava vindo forte. Entendeu? Os jatos. Aparece um filme assim, as pessoas ficam assistindo igual ao cinema? É, igual ao cinema. Tem a pipoquinha. Tem a pipoca. Eu não sei o que você tem que fazer. Eu não sei. Mas você tem que tomar cuidado com a pipoca, senão pode. Né? Tem que tampar a pipoca, senão pode ir. Entenderam? Pode vir pipoca. A exposição da pipoca doce, né? É horrível, né? Você pegou a Sasha Grey já. O ser humano é ridículo às vezes, né? É horrível. Dr. Brock! Doutor! Você veio! Eu apresento-lhe a minha última invenção e a maior de todas! Eu esperei por ela a minha vida inteira! Beleza, é um DeLorean, não é? Venha comigo, Marcelo. Eu responderei todas as suas perguntas, comece a filmar. Tá. Ei, doutor, mas que roupa é essa aí? Isso não interessa, agora não interessa, tudo não bem, interessa. Tudo bem. Não interessa. Eu tô pronto. Mas então, resumindo, dublagem, três votos aqui, eu, a Leia. Não! A dublagem melhor. Em alguns casos a dublagem é melhor. Mas tô dizendo. Olha, mas não vai assistir que deveria todo melhorar. Filme, é, pelo amor de Deus. Fala um filme que. Fala um aí que tem que ser legendado pra ver a voz original, fala. Gladiador, você consegue? Não, eu acho que Avatar tem que ser. Você sabe pior ainda. Porque é mais complicado. Tem que ser legendado, né, meu? Qual? Tem que ser legendado. Friends, eu concordo com ele. Tem muita piada de Friends que é americano, a gente isso. Não entende. O dublador se mata pra fazer a tradução. Nossa, mas o dublador tem que dublar e ainda fazer uma piada que a gente vai. Que tem piada, Léo? Que só piada nós brasileiros. Tem piada que só americano entende. Geniais, é. Tem piadas que só americano entende. Por exemplo, piadas do Chaves, eles converteram todas as piadas lá da cultura deles pra nossa. Exatamente. Genial. Por exemplo. É, que eles falam sobre Acapulco, né? Que Acapulco fica no Guarujá. Exatamente, foi eu fiquei entendeu? Sabendo desse episódio. É genial. Por isso que o Chaves é o na que é. Que Guarujá era o top. Né? Entendeu? Não tenho nada contra a dublagem. Agora, assistir filme de aventura dublado não dá certo. Por exemplo, o 007 novo já foi pro cinema dublado. O pessoal falou: não, vamos colocar dublado preciso, pra pegar mais eu público. Busca Implacável 2. Busca Implacável 2. Isso. Agora fala um clássico que então você adora o Cinemark. O Cinemark? É, do Shopping Internacional. Tudo dublado. Porque a maioria das cópias lá é dublado. Eles não respeitam quem quer ver o filme legendado. Não tem. Tá bom, me fala. No dia que eu fui assistir o Vingadores. Sem ofensa, trabalhar em grupo não é meu forte. Um homem grande com armadura. Sem isso, sobra o quê? Um gênio, bilionário, playboy, filantropo. Só tinha dublado. Que eu mas fiz? Você concorda o que eu fiz? Voltei, você, eu posso, perguntei. Posso chamar você? Você não. Concorda que é um filme infantil? Não é. Qual filme, gente? Talvez o desenho seja. Eu agora o filme que... não. Pô, Kleber, eu concordo com o Henrique. Não é infantil, não. Viu? O diretor... conseguiu filme, deixar. Filme mais pra criança, você achou? Dublado. Não, mas é. Vingadores, sabe qual filme pra criança? O Spawn, o Soldado do Inferno. Esse é um filme pra criança. Vai lá ver se não tem dublado. O Spawn parece. Ah, é? Tá, mas você assistiu o Spawn? Soldado do Inferno. Não, do Todd McFarlane, dos quadrinhos. É bom. É pra criança. Mas eu acho que é isso. Brasileira DKS. Tá, mas voltando à memória afetiva do filme dublado, o Tubarão, quando eu comprei o DVD, já tava redublado, quer dizer, a memória afetiva foi pro saco. O Tubarão passou na Rede Globo, versão não, brasileira BKS, DVD, comprei. Mas na versão do DVD tem dublado, legendado? Não, não. Sessão pipoca, né? Desculpa, é só uma versão. Ah, entendi. Entendeu? Gravado de VHS. Exatamente. Com Jason, Sexta-feira 13, Memória Afetiva. Vai ver redublado. Você não quer ver o filme, mas você já gravou na cabeça aquela voz. Sexta-feira 13, parte 1, Kevin Bacon é do moleque. Kevin Bacon. Ele conhece. O filme perfeito muito de dublagem. Norte-americano. Debbie Lloyd. Muito bom, muito dublagem bom. Dublagem excepcional. Entendeu? Muito boa. Tá bom. Vamos encerrar o nosso debate aqui, gente.